Federal. Curta agora o programa Na Rota do Rock. Boa noite, galera! Estamos de volta com mais um Na Rota do Rock. O programa hoje cheio de convidados. Ninguém chegou atrasado, quer dizer, com exceção do Léo Krieger. O safado disse que já está em Águas Claras. O que você acha desse sem vergonha, meu amigo Dovan? É um sem vergonha mesmo. Deixa ele chegar aí. E aí, Cris? Chegou? Cadê? Chegou? Não sei. Não, deixa eu chegar. Porque eu fiquei com medo, né? Tá vendo fantasma, velho? Chamando o cara de sem vergonha aqui, o cara aparece aí, de repente, né? Porque existe uma história que tem um fantasma aqui na rádio que mexe com o Sonic lá embaixo. É, pensei que o cara tava ali lá. Na verdade, ele possui o Sonic, né? É. Que fica lá embaixo. Cuidado quando vocês forem sair. Fique de olho no Sonic. Perigoso. E aí, Cris, qual é a boa? Manda aí. A boa? Hoje nós temos a Hanna. Você pegou mal, né, velho? Foi mal, desculpa. Boa noite, gente. Boa noite. Hanna Moser. Bem-vinda. Fazer um som pra vocês hoje, hein? O rock. Massa. Tá com o guitarrista aí. É, né? Trouxe o Alisson Rezende, ele tá toca violão comigo, né? A gente tá fazendo o projeto Unplugged e aí ele veio tocar umas pra vocês aí. Nossa. Músicas. Isso. O Thiagão tá aí com um evento muito legal no Cine Drive essa semana, né, Thiago? Opa, galera, boa noite, beleza? Pois é, a gente tá aí, né, realizando um evento de estreia do Velozes Furiosos 8 no Cine Drive-In. Vai ser massa, expectativa altíssima. A Luciana não veio, mas tem aí o bloco dela garantido, né? Tá na pontinha da agulha aqui. E quem quiser participar ao vivo, meu amigo Idovan... A coisa é muito simples, Cris. A primeira coisa a se fazer é curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Rádio Federal. Lá você também pode participar via e-mail, por exemplo, contato@radiofederal.com.br, se é que você ainda usa isso. Você pode twittar a gente no @rádio_federal. Chama a gente aqui no Skype, olha só o Skype, Rádio Federal, tudo juntinho, não tem erro. E claro, o nosso WhatsApp, 61 Brasília 98554-1163, 98554-1163. Mas por favor, não deixe de baixar o nosso aplicativo, tanto para iOS como para Android, ele é super leve. Por lá você pode participar, você pode ouvir, você pode cutucar, os podcasts estão por lá também, então ele está mais leve, mais clean e bonitão. Vamos lá, Cris. E você pode seguir Na Rota do Rock em todas as redes sociais, só procurar lá Na Rota do Rock. Temos o site, temos a fanpage, temos o Instagram, onde você tem pra todos os gostos. Yeah. Vamos de música, meu amigo Dovan. Vamos começar essa bagaça. Então. Vamos, AC/DC. Ui! Estamos de volta! Vocês viram AC/DC com Highway to Hell, Black Sabbath com Iron Man e Led Zeppelin com Rock and Roll. Começamos muito bem, Dovan. Uma delícia, hein? Só crasso. Delícia, delícia. Meu amigo Léo Krieger. Aí, cheguei, gente. Desculpa aí o atraso. De boa, de boa. Solta o bloco da Luciana aí. Vamos acelerar o processo, que hoje tem muita gente pra falar. Então tá, você que manda. Aguenta aí, deixa eu botar aqui. Ah, valendo. Na Rota do Rock Produções orgulhosamente apresenta A Nota do Rock, o quadro de notícias sobre o universo do rock e só sobre o rock. A gente promete! Fala galera bonita do Na Rota do Rock, eu não tô aí com vocês, mas eu tô mandando as notícias que vocês precisam saber sobre o rock. Olha só a minha consideração, hein? Vamos lá! Paul McCartney volta ao Brasil. A semana começou agitada pelo furo dado pelo jornal Destaque, que noticiou a vinda de três grandes estrelas ao Brasil, cujo único nome que te interessa é a do Beatle Paul McCartney. Então a gente vai focar nisso para poupar seu tempo. Segundo a notícia, a oitava apresentação dele aqui no Brasil será em outubro, ainda sem data exata e locais definidos. Obviamente que a internet já está vendendo ingressos para esse show. Vem inclusive com tapa-olho e uma garrafa de rum de brinde, portanto não caia nessa. Assim que a gente souber a bilheteria oficial, a gente te conta. Trujillo foi entrevistado por um youtuber brasileiro e deu show de diplomacia. O Bob Trujillo, baixista do Metallica, foi entrevistado pelo youtuber Cauê Moura. E a internet foi inundada de matérias com o título Metallica curte molejo. Mas aqui, como nós temos bom senso, vamos resumir que das trocentas bandas de rock nacional que alguém poderia ter apresentado a um músico desse porte, o Cauê Moura escolheu a banda de pagode molejo. E ainda meteu essa de que foi a Gaga quem aprovou, hein? Poderíamos aqui discorrer sobre filosofia do conteúdo digital e fazer uma crítica ao quanto esses youtubers tentam alavancar likes com falsas polêmicas lá, ao invés de aprender a escrever Duran Duran. Essa daí você vai entender quando ver a legenda do vídeo. Mas vamos focar no que foi bom na entrevista. O Trujillo, claro, mostrou-se mais apto que todos os diplomatas do governo Trump ao responder que a música latina é importante e entende o quanto ela funciona com as massas. Você pode ver essa entrevista na íntegra no site do Na Rota do Rock. Assim que terminar o programa, vai estar no ar todas essas matérias que foram aqui compartilhadas. E se você, como a gente, não suporta os gritos do Cauê Moura, saiba que a gente já inicia o vídeo no ponto certo da entrevista. Vamos falar de coisa séria agora. Spotify e Universal fecham um acordo para disponibilizar novidades somente para assinantes premium no primeiro momento. Você usa o Spotify? Com propaganda ou sem? Se você não é assinante premium, saiba que pode levar até 2 semanas para ter acesso aos lançamentos da gravadora Universal. É que a Universal e Spotify fecharam um acordo para que seus artistas tenham a opção de lançar seus álbuns numa modalidade chamada Paywall, onde só teriam acesso usuários premium com exclusividade por até 2 semanas. O acordo vem em boa hora, já que a gigante Universal havia declarado ano passado que não ofereceria mais seus lançamentos exclusivos em streaming e agora mudou de postura. Estima-se que Sony Warner também negocie algo semelhante. E falando em lançamentos, um livro com fotos inéditas do Charlie Brown Jr. foi lançado ontem, domingo. Um livro com mais de 350 fotografias inéditas da banda chegou domingo ao mercado sob o título de Eu Estava Lá Também, e traz registros raros dos 7 anos de estrada do Charlie Brown Jr. A data de lançamento, aliás, escolhida a dedo, caiu no mesmo dia em que Chorão completaria 47 anos e é um de seus projetos iniciados ainda em vida. Em 2011, 2 anos antes de sua partida, Chorão teve a intenção de contar a história da banda por meio de lentes do fotógrafo Jerry Rossato Lima. Além do fotógrafo, ainda registros feitos por Alexandre Abrão, filho do Chorão, que é o responsável também pelo livro ter sido publicado, já que o projeto estava arquivado, mas como bem pontuou Alexandre, este livro será publicado no exato modo como ele queria que fosse publicado. Pertence a ele o mérito da iniciativa da publicação. O livro foi lançado na FENAC de Pinheiros e custa R$ 119,00. E o Pearl Jam finalmente no Rock and Roll Hall of Fame. Na última sexta, dia 7, a banda grunge Pearl Jam foi finalmente introduzida no Hall da Fama do Rock Mundial em uma cerimônia que contou com a presença dos 5 bateristas que já passaram pela banda. A apresentação, que inicialmente seria conduzida por Neil Young, que teve que declinar por motivos de saúde, foi feita com muito carinho e humor por David Letterman. Eles são verdadeiros organismos culturais, disse o apresentador, sobre o envolvimento do Pearl Jam em questões civis e humanitárias, mas que também não perdeu a piada ao relembrar a treta com a Ticketmaster. E por fim, Rock in Rio. O line-up do Rock in Rio agora sim fechou, sem muitas novidades desde o nosso último boletim, exceto pelo fato de que os ingressos para o dia 16, para o dia 23, que tem o Guns, e para o dia 24, que tem o Red Hot Chili Peppers, já acabou também. Falando em Guns, o Medina contou em entrevista que Guns N' Roses e The Who são as atrações mais caras da história do festival, sendo que o The Who era um sonho antigo do produtor. Desde que eu comecei, eu queria trazê-los, mas como empresário não faz sentido ter uma banda cara como eles, com preço de headline, mas que atrai um público muito seleto. Sei que eles juntam 20 mil, mas não é suficiente para o palco mundo, então eu quis criar um dia histórico, uma vontade minha literalmente desde o início do Rock in Rio, ele confessou. Sobre o Guns, Medina revelou ainda os problemas que enfrenta com a banda, mas que em nada tira um brilho da atração. Gosto, aliás, de Guns também. Mesmo a gente brigando a vida inteira. A gente se gosta, porque eles sempre estão no Rock in Rio. Tem hora que eu acho que vai ser a última vez, mas eles sempre voltam. É uma relação estranha. Bom, e vamos aos números. 185 milhões foram gastos para fazer o evento esse ano. Destes, cerca de 40% a 45% do montante são destinados somente aos cachês das bandas, hein? Quem sabe um dia o Festival na Rota do Rock tem esse cacife, não é mesmo? E aí, gostou das notícias? Então não perca tempo, curta a nossa página facebook.com/canalnarotadorock e compartilhe esse conteúdo. Semana que vem a gente está de volta. E estamos de volta, vocês ouviram aí o bloco da Luciana, já que ela não está, mas ela se auto-representou, né, meu amigo do Mano? O WhatsApp hoje resolve tudo. Ele é o único que não está tão distante assim, né? Vamos lá. Meu amigo Léo Krieger. Opa. E aí, beleza, meu irmão? Bom demais. E aí, terminou lá de mixar a música? Terminando agora a mix. Vamos lançar ela numa coletânea lá em Portugal. Portugal. Esse foi um dos motivos de gravar em português essa canção, né? Também estamos tentando aproximar mais o público aqui, porque toca muito na Alemanha, na Rússia, e aqui a gente não está conseguindo esse espaço. Então a gente está trabalhando mais em português, a gente aumenta, né? Inclusive foi na Rússia o primeiro lugar que hackearam o nosso CD e Botaram pra baixar de graça. Agradece os russos pela divulgação. Os russos, eles ainda vão acabar com o mundo, velho. A galera fica dizendo que é o Trump, mas não, é os russos que vão acabar com o mundo. É o Putin com aquela cara dele, né? Eles inventaram a vodka, né? Já fizeram um grande avanço nesse sentido. Né? Destruição da humanidade. Pois é, quer dizer que John Arms apareceu primeiro assim pra baixar via russo. Via Rússia. Eu baixei o meu disco pelo crack da Rússia. Eu não tinha, baixei por lá. Para de ver. Estamos indo aí, estamos trabalhando. Nesse segundo semestre deve ter mais shows do John Arms aí na cidade e na região, né? Inclusive na segunda parte do festival na Rota do Rock, né? Vai rolar John Arms também. Vai rolar acústico. Tá em desenvolvimento, um acústico bem especial, hein? Foi um spoiler pra galera. Meu amigo Thiago, quer dizer, opa, que você tá aí, vai mexer nesse vespeiro de Velozes e Furiosos. É isso aí, cara. Pô, drive-in, cinema drive-in é um lugar fantástico pra fazer qualquer evento que seja relacionado a carro, né? Tem tudo a ver. Então, a gente vai aproveitar essa estreia aí dessa semana pra fazer um evento diferenciado, já que o espaço ali dá essa possibilidade. E como é que tá o esquema lá? Cara, é o seguinte, a gente convidou alguns clubes de carro, a gente vai fazer algumas estreias... Eventos diferentes. A ideia é que a gente realmente faça uma revitalização do Cine Drive-In. Então, Velozes Furiosos, especificamente, vai funcionar assim. 17 horas, abertura dos portões. Vai ter food trucks. Vai ter batalha de rap, de rimas. Tem uma galera muito legal aí, Movni, Naui. Vai ter uma galera muito fera lá, conhecida já, que faz alguns movimentos no museu. Vai ter também street dance. Então, alguns sons, alguns carros de som automotivo vai dar esse som, esse aparato lá pra galera dançar e fazer algumas apresentações. E aí, às 21 horas, começa o filme, né? Estreia no Brasil todo e lá também. Muito massa. E a galera que nunca foi no Drive-In, como é que é? Tipo assim, vai curtir bastante assistir o filme lá? Cara, é incrível. A experiência lá realmente é maravilhosa. Né? O último Cine Drive-In da América Latina, a maior tela do país, né? 312 metros quadrados de tela. Tá, então... um prédio de... Cara, tem dá essa noção? Não sei. Mas, pô, imaginei, seu apartamento, o apartamento da galera, 30 metros, 40 metros, aí você imagina estar num lugar de 300 e poucos metros, né? Dá pra ter uma noção legal aí, né, de espaço. É grande, hein? É grande. E aí, pô, fora isso, céu aberto, comida de lá é fantástica também, fora os food trucks, mas a comida do drive-in também é a parte, eu curto muito. Né, controlado eu acho que o Thiago tem ações nesse restaurante lá, Idol. Certeza isso, cara. Cara, batata frita lá é show, velho. Olha. Vem de batata. Nuggets, kibe. Cara, tem uma porrada de coisa. É bem legal. Fora pipoca, né? Também, hambúrguer. Isso aí, boa. E tá vendendo antecipado? Vai vender na hora? Não, custa? Todos os ingressos são na hora. A inteira tá 24 e a meia 12. Né, aí todos os carros estão na hora. É bom a galera chegar cedo, porque são 350 vagas, né? Como vai ter uma porrada de clube de carros, clube de picape, clube da Peugeot, clube de outros carros mais clássicos também, então a lotação é bem provável que vai rolar. Pô, isso é bacana. Tô dentro, hein? Parece um evento vamos bacana. Vamos lá, Idovan, curtiu um Velozes e Furiosos lá? Eu não sou muito fã dos Velozes e Furiosos, mas eu vou pelo evento. Cara, eu... sou suspeito em relação ao Velozes e Furiosos, porque o primeiro eu achei muito bom, o 2 e o 3 são porcarias, o 4 é mais ou menos, mas os 5, 6 e 7 são muito bons, velho. É mesmo? Star Wars, né? Passou Star Wars. Aí vamos ver esse 8 aí, o que é que vai rolar. E falando Star Wars, né, aproveitando o gancho, o último evento que a gente fez lá foi do Rogue One, né, e pô, estourou, foi fantástico, deu uma galera muito legal, inclusive uma galera de cosplay fantasiados, rolou prêmio. Rolou exposição de alguns bonecos, né, do tamanho original, Mestre Yoda, Darth Vader. Tinha uma galera bem animada lá, então assim, foi realmente muito aceito, né, essa questão de você ir pro cinema e ter um evento diferenciado, né, tem exposições, fliperama, a galera se amarrou em jogar lá também. E no final do ano a gente tá já com a expectativa de fazer um negócio bem legal lá. E lá, bebida alcoólica é liberado, né? É liberado. Pode entrar. Bebida sem problema, inclusive lá vende também, né? Claro que se beber não dirija, mas... Senão você vai sair de lá veloz e embriagado. Paga o carro, você leva o motorista, vai de Uber. Estaciona lá e volta de Uber. Senão vai sair de lá veloz e embriagado. Aí tá fodido com a Detran logo lá na frente lá e lascou-se tudo. Vamos escutar uma, Ana? Vamos fazer um blues. Uhul! Ain't no sunshine when she's gone. It's no warm when she's the way. Ain't no sunshine when she's gone. Just always come too long. But anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's gone to stay. Boy, ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. But anytime she goes away. I know. Hey, I'm living, I'm feeling alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Obrigada, gente. Valeu. Sensacional. Vamos de música, então, vamos. Vamos lá, então. Partiu. Rádio Federal, do jeito que você curte. Estamos de volta. Vocês ouviram The White Stripes com Seven Nation Army, Nirvana com Smells Like Teen Spirit e Red Hot Chili Peppers com Give It Away. Give It Away, Give It Away, Give It Away now, Idovan. Solta aí o nosso quadro de cinema. Hoje vai ser rapidinho também. Mas já? Já, rapaz, hoje. Eu quero escutar a Hannah cantando. Então tá. Desliguem os celulares. O seu quadro de cinema, cultura e atitude. E hoje, então, a gente vai dar o toque do Velozes e Furiosos 8, que estreia quinta-feira agora. Então vai ter esse super projeto aí da Alive Web. Isso aí, cara. Vai ser massa. Expectativa altíssima, porque é um filme bom, tem tudo a ver com cinema. Vários carros clássicos, exposição de carro importado, carro tunado. Vai ser bom. Bacana, bacana. Experiência diferente. E vou falar rapidamente de duas séries. A volta do Prison Break, que eu não tava dando nada. Tipo assim, o episódio começa até meio chatinho, mas ele desenvolve bacana e promete bem, viu? Você gostou? Gostou? Toda série, né, assim, acho que deu uma caída depois. O primeiro é espetacular, deu uma caidinha, mas é esperançoso. Não, não deu uma caidinha, não. Deu uma caidona. Você tá sendo exata, extremamente bacana com os produtores da série. É muito boa. E... É. Foram quatro temporadas, né? Eu vi três. Porque a primeira é muito boa, a segunda ela começa bem, depois ela derrapa e a terceira é muito ruim. A terceira eu nem consegui ver toda, velho. Vamos aguardar aí. Né? Mas essa tá bem promissora. E a segunda indicação é de uma série que ela tem até um tema meio adolescente, que é Os 13 Porquês. É, eu achei importante falar dessa série, porque eu e o Krieger perdemos até um amigo nosso, Ricardo Marinho, em razão de suicídio, e ela toca justamente nesse assunto. Ela é até meio deprê, porque ela aborda assuntos de bullying e tal, e eu acho que vale a pena você assistir e dar uma conferida. Então, ela tá no Netflix, Prison Break tá na Fox, inclusive amanhã tem o segundo episódio, se você perdeu o primeiro, dá tempo de baixar. Agora vai estrear na Fox, se eu não me engano, dia 30, Tabu, uma minissérie produzida pelo... um seriado produzido pelo Ridley Scott e estrelado pelo Tom Hardy. Passa no... na Inglaterra Antiga. Do caralho. Bem bacana, velho. Você gosta de seriado, Idovan? Fica a dica. Sim, gosto muito. Eu vou começar a assistir esse 13 Razões, porque... É. E vou falar mais uma vez do... do Que Fazemos nas Sombras, né? Que é dirigido pelo Taik, que é o cara que tá fazendo o Thor Ragnarok. Inclusive hoje saiu um teaser espetacular do Thor ao som de Imigrante Song do Led Zeppelin. Eu vi, tá foda. Tá foda. E assisti também o Que Fazemos na Sombra. Assistiu? Sombras. Assisti. Bacana, né, velho? Muito divertido. Aquele dia eu tinha falado, achei que você não ia lembrar de assistir. Lembrei. É bom, velho. Lembrei. O Krieger disse que vai assistir hoje. Vamos ver amanhã. Aí tu não vai assistir porra nenhuma, tu vai dormir, velho. Tô de greve, né? Tem essas coisas, tô de greve, menino. É, enquanto o Hollenberg não paga, vocês vão segurando, né? Vamos segurando aí. Beleza. Então vamos voltar pra nossa trilha atual. Vamos voltar. Valendo! Valendo! Meu amigo Thiago, tem mais alguma? Porque o Thiago já disse que vai agora 9 horas embora, pô. O cara já vai abandonar a gente. Tem mais alguma consideração aí? Quanto tá os ingressos? Falou, né? 24 inteira, 12 a meia e outra. É, falando de Netflix, né? O último Cine Drive-In. É um filme que foi gravado no Drive-In, no cinema. E eu recomendo pra todo mundo que tá no Netflix, né? Traduzido aí pra mais de 190 países. Tá dando um reforço, uma revitalizada aí nesse cenário aí de Brasília. Eu recomendo a galera assistir, dar essa força e compareça ao evento, né? Convido a todos aí pra comparecer, porque vai ser muito legal e muitos outros virão. E o cara aí dentro do porta-mala pra não pagar ingresso, rola? Tem até uma cena no filme, né? Que o cara chega lá com o carro e ele pergunta, né? É, meia entrada o carro, né? Todo mundo no carro. Aí o cara fala assim, pô, carro não assiste filme? Então, meu amigo, cada pessoa no carro paga meia. Ana, vamos escutar mais uma? Vamos, agora eu vou fazer a Amy Winehouse Unplugged que eu vou fazer. Uhul! Oh, yeah, now. You should be stronger than me. You've been here 7 years older than me. Don't you know, supposed to be the man. Now better in comparison, who you think I am. You always wanna talk in truth, I don't care. I always have to come for you when I'm there. But that's that you need to do, struggle my hand. Cause I'm forgotten, oh, your love and joy. Feels like a lady, and you, my lady boy. You say you should be stronger than me. You don't have a summer tail on frozen to keep. Why you always put me in control? His role, I always wanna talk him through. I don't care. I always have to come for you when I'm there. Yeah. But that's why that I need to do is struggle my hair. Cause I'm forgotten. Oh, young love and joy. Feels like a lady, and you, my lady, but you say. You who will say stronger than me. You should be stronger than me. Oh, you should be stronger than me. You should be stronger than me. Obrigada, gente. Agora tem uma coisa, hein? Não vamos se empolgar e você só cantar, não, porque você tem o um evento pra divulgar dia 8, né? Dia 13. Dia 13, isso. Então vamos de música! Vamos lá, que tal Metallica pra você? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Estamos de volta. Você já viu Metallica com Enter Sandman, Guns N' Roses com Welcome to the Jungle e Queen com We Will Rock You. E aí, meu amigo Léo Krieger? Falando em Guns, sexta-feira agora eu tô em Pato de Minas, tocando um Guns N' Roses pra galera de lá. Vai em Pato de Minas, rapaz? Pato de Minas, ué. Traz uns queijinhos pra nós lá, ué. Trazer, vamos com o pessoal do Bom Jovens, tá sold out à noite lá, nós. Também. Pô, legal. Traga os pão de queijo pra você, ué. Beleza, tô aguardando então. Queijo e chocolate são coisas que a gente não rejeita. Chocolate, né? Falando nisso, será que a nossa convidada faria alguma exigência absurda pra tocar no festival na Rota do Rock, meu amigo Dovan? Vamos descobrir então? Segura aí. E atenção para as exigências. 108 toalhas negras. Ih, minha amiga Ana, diga aí. Olha só, eu acho, tenho certeza, mas eu com certeza pediria uma zebra no meu show, com certeza, e pra abrir o Whitesnake. Seriam exigências. Aí, muita água de coco. Mais difícil é a zebra. É, o Whitesnake tá facinho. E muito Jack Daniels e água de coco, com certeza. Bom, muito simples, né, Leon? A gente achou que ela ia fazer algumas coisas cabeludas assim e tal. Isso é muito mole, vamos conseguir, fácil. A zebra a gente pode pintar um cavalo, né? Pintar um pescoço. Tá valendo também. E o Whitesnake, o Dave Coverdale ali, a gente... É, não, o cara é gente boa. Bate um papo com o velho, ele vem com certeza. Mas eu não entendi, ela queria essa zebra, essa girafa no palco? É, no palco mesmo, no caso. É uma zebra ou girafa? É uma zebra. Onde você estava, Edovan, nos últimos 30 segundos do programa? Não, é porque é um animal muito parecido. É muito parecido. Zebra e girafa. Obrigado por me ajudar aqui, Léo. Bota uma zebra, não tem problema. Com certeza. Quando eu era pequeno, eu passava aqueles caras segurando um burro pintado de zebra pra você tirar foto em cima. Tirei muita foto daquilo, gente, não daquele lá. Eu também, cara. Também. Muito fácil aquilo. E Alice, se a Tempestiva, se fosse rolar, o que você ia pedir na Tempestiva lá? Rapaz, pois é, tá rolando aí ainda. Tempestiva a gente trocou de batera, né, e tá naquele processo lá de ajustes, né. Mas tá rolando aí, tamo ensaiando e tudo. Vai sair música nova por agora? Mais pra frente vai sair, mas depois daquele tempo, né, que a gente veio aqui e tal, já rolou várias músicas, assim, composições novas e tal. Então vamos armar de vocês voltarem aqui, pô. É, vamos marcar. Já tem tempo que vocês vieram. É. Cris, eu quero aproveitar pra falar que eu também tô fazendo meu trabalho autoral. É, tem um pouco de rock, é um jazz fusion, mas tem várias coisas de rock. Eu uso bastante distorção de guitarra, umas coisas assim. E aí em breve eu tô com um trabalho aí autoral pra mostrar pra vocês. Oh, maravilha. Isso é muito bom, né, meu amigo Léo Kruger? Demais, a cidade tem que produzir, né? Músicos aqui estão meio preguiçosos. Você acha, cara? Não, eu tô brincando, na verdade. Eu acho o contrário. Até os meninos aí, pô, iniciativas tipo a do Touro, da galera de fazer na rua mesmo, sabe? E estão conseguindo espaço que tava sendo tirado do rock and roll e estão fazendo sem pedir licença. Acho que é isso aí. Rock tem que estar na rua mesmo. Dá a cara a tapa, né, velho? É, e, porra, os meninos ensinaram pra gente, Legião, o pessoal do Capital, como é que fazia. Daí bota o negócio no chão e toca. E assim, acho que agora enfim o povo, pô, vamos tocar, vamos fazer. Os meninos estão de parabéns, a molecada tá vindo aí com, pô, altas bandas que você não sabia nem que existia. E quando você vê, tá tocando tudo quanto é canto, na cidade, sem esperar casa, sem esperar governo, sem esperar nada. Só botaram lá e estão tocando. Tocar, só o saco é difícil, né? Nem fale de difícil não, aqui, né? tô com débito lá e com... Porque teve um caso de uma galera que tava tocando embaixo do bloco, a GFIS chegou e mandou os moleques parar de tocar. Embaixo do bloco? É. Teve um na 12 também, na 12 Norte, que tava na pracinha dos prazeres lá e também. É uma safadeza, viu, velho? Pariu. Porra! Ana, e o evento dia 13? Ah, sim, então é dia 13 de maio, o próximo evento que eu vou fazer. Aí O Moto Metal Fest vai ser no Ragnarok. Aí é um festival com várias bandas. É, vai ter várias bandas, tanto cover como autoral. Então vai ter, por exemplo, a banda Crack and Speech, que é metal, a banda Chromos, que é metal também. É, aí vai ter também um cover do Slipknot. E eu vou com essa galera aí, vou fazer o Unplugged do Rock in the Soul, que é o meu projeto com clássicos do rock, né? É Unplugged, voz e violão. Então eu vou abrir esse festival aí. No Ragnarok, dia 13 de maio. Pô, muito legal. E pode, faz o jabá aí da sua... Cara, então vamos lá. Eu queria aproveitar o espaço, né, Cris, pra falar que eu tô fazendo esse ano o meu autoral, mas tô com um projeto Unplugged, que é voz e violão. Então eu já fazia alguns shows, eu não fiz poucos shows aqui em Brasília, fiz mais em São Paulo, mas eu já fiz alguns shows com banda tributo a Amy House, e agora eu tô fazendo essa versão de Unplugged, voz, violão e percussão, né, também. O Italo Bruno faz a percussão. E aí, e também o Rock in the Soul, que são vários clássicos do rock, Unplugged, pra galera curtir e tal, mas são vários clássicos mesmo, e eu toco um pouco de blues também, a galera curte bastante, até contei um pouco de blues aqui pra vocês. Já começou muito bem. E aproveitar pra convidar todo mundo pra acessar minha página, é hannahmoser.com, é Hannah com H e dois N's, e é isso aí. Muito massa, vamos escutar mais uma? Vamos, agora vamos dar um Lynyrd Skynyrd. Estarei lá, de novo. Federal. And Mama told me when I was young, yeah, come sit beside me, my only son, and listen closely, oh baby, to what I say. And if you do this, a little help you some sunny day. Oh yeah. Take your time, don't live too fast. Troubles will come, oh, and they will pass. We'll find a woman, oh baby, and you'll find love. And don't forget some, there isn't someone up above. And be a simple kind of man. Oh, be some fan you love and understand. Better be a simple kind of man. Oh, won't you do this for me, son, if you can. Oh. Rapaz, arrepiei aqui agora, viu? Obrigada, gente. Aplausos aqui, ó. Aplausos. O que você acha, Idovan? A menina tem futuro ou não tem? Tem uma voz deliciosa e tem futuro, sim. Tá aprovada. Por favor, passa pro RH depois. Obrigada, vou passar. Muito bom, parabéns. Nada contra, mas tu fica lá aquela tua bandinha tocando Raça Negra, pô. Tem que... Esse seu preconceito é brincadeira. Não é preconceito, Domar. Eu vou confessar, eu tenho uma banda de rock. Pop rock. E toda vez que eu falo que eu tenho uma banda, todo mundo fala assim, ah, pagode? É quem manda tu usar esse cabelo? Tá vendo? A culpa é do teu cabelo, mano. Brincadeira isso. Tu tem como resolver esse preconceito aí, não é? Não tem jeito não, vou rapar, vai ficar pior. Se o Idovan chega pra você com esse cabelo e diz que tem uma banda, tu vai dizer o quê? Eu digo pra ele, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Tá bom. Vamos de música, Idovan. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Ah! Come Together! Estamos de volta! Ramones, Speed Sanitary, The Clash com Shura Stay Shura Go e The Beatles com Come Together! E aí, estão gostando aí dos hinos que a gente tá rolando aí? Muito, só clássico! Demais! Muito bom, muito bom! Meu amigo Idovan! Sou Joe! Cara! Tô aqui! Fique tranquilo, tô aqui! E aí? Chamar ela pra fazer um especial lá na tua banda lá, pô, fazer umas duas músicas lá, o que você acha? Acho que minha banda não tem estrutura pra aguentar uma voz dessa. A não ser que ela queira ser acompanhada por um tantã, né? É isso que você acha que eu toco, não é isso, seu palhaço? Mano, é. Tantão, cavaquinho. Como é que é que você. Não, diga onde você. Diga onde você vai, né? Que a Ana vai varrendo. Né? Eu tô com a galera aqui. Eu também cheguei a música do pagode, que eu comecei no pagode. Confessa, né? Verdade. Fala a verdade, Léo. Okay, muito tempo. Ah. Clima de montanha, eu tocava no clima de montanha. Clima de montanha? Conheço. É. Tá, eu sei que você conhece. Disse, eu nunca duvidei, né? É, sei. Okay. Ana, vamos tocar mais uma, galera, hein? Vamos tocar um BB King. Uau, vamos lá. The thrill is gone. The thrill is gone away, baby. Oh. The thrill is gone, baby. Hey. The thrill is gonna do me wrong. You'll be sorry someday. And you sorry someday. Oh. The thrill is gone. It's gone away from me. Oh, the thrill is gone. The thrill is gone away from me, yeah. All through I still life, but so long I will be, oh. Away for good, oh, the thrill is gone, baby, yeah, it's gone away for good, oh, someday I know I'll be an open arm and you. Aquele dia que o John Armes fez uma bagunça aqui no estúdio e tal, vocês não tocaram ele assim, cara? Não, não tem talento, não. A gente faz um punk metal, assim. Junto com o punk pra conseguir, senão só metal já não dava. Harley, como é que começou a sua história com o rock'n'roll? Da, minha história do rock'n'roll começou desde o meu primeiro LP. O primeiro LP que eu ganhei foi um do Pink Floyd, da minha tia, e um do Bob Marley. Enfim, e aí a minha história começou aí. Eu sempre ouvi muito, minha mãe sempre ouviu muito. Minha mãe é muito fã de Alice Cooper, Led Zeppelin, Pink Floyd mesmo. Então eu consumi muito em casa, e o blues também. Assim, BB King, ela me levava em muitos festivais de jazz. Então foi em casa mesmo, e aí então, desde sempre. Então sua paixão de jazz já começou? Já começou, começou daí, de família, né? E aí, quando eu era mais nova, eu via muito Etta James, assim, é uma grande diva do jazz. Pra muitas mulheres, né? Pra muitas cantoras, mas pra mim também é. Então, e ela é muito rock and roll, né? A Etta James, ela é muito rock and roll, muito impressionante. Assim. Então, eu gosto muito de rock, consumo muito. Acho que é um lugar que eu mais me sinto à vontade, são baladas, lugares e festas de rock. Eu acho que a diversidade é muito diferente. E eu também, sei lá, como mulher, eu me sinto muito mais respeitada no meio rock and roll. Apesar da galera falar que o rock, porra, é muito machista e tal, eu acho que os homens respeitam mais as mulheres no rock and roll do que no sertanejo. Não me sinto um filé de bife na Etiópia. Com certeza. no rolê do rock and roll. Então eu acho que você pode ficar mais à vontade. Eu gosto muito. E ouvir música boa, né? De qualidade, então. Pois é, é uma grande vantagem. Não é não, meu amigo Idoman? Com certeza. Vamos escutar mais uma aí? Vamos. Você quer, tá falando da Hannah ao vivo? Ou. Não, vamos soltar mais. Uma playlistzinha que você separou. Vamos soltar mais uma aí e depois a gente emenda com a Hannah. Fechado então. Segura. Ei, coleguinha, pede pra sua mãe pra você vir na minha festinha. Hã? Festinha? 10 anos na roda do rock. Música, cinema, cultura e atitude. Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília. Estamos de volta. Vocês escutaram? Pera aí, deixa eu pegar minha listinha aqui, porque eu não estou ligado na fita. Vocês escutaram I Can Get No Satisfaction com The Rolling Stones e o Give Love a Bad Name do Bon Jovi. Eu até sabia, mas as músicas são tão grandes, o nome, que puta que pariu. O nome das músicas é maior que as músicas, velho. Tipo isso. Hannah, o que é que nós vamos escutar agora? Vamos mandar um Creedence. Ah, vale bom Creedence. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. Let a good job in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleeping. Worry about the ways and I might have been. Big wheel will keep on turning. Oh, proud metal keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river, yeah. Clint and I love playing the Memphis. Working for the women and people who live. But I never say the good side of the city. Don't you hear the right and it might have been. Big wheel keep on turning. Oh, proud marrow keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river, yeah. Come down to the river, then you're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. People on the right are happy to give. Big wheel will keep on turning. Oh, proud marrow keep on burning. Rolling, rolling, rolling on the river, yeah. Rolling, rolling, rolling on the river. Obrigada, gente. Rapaz, valeu. O negócio tá. Vamos mais uma? Vamos mais uma, mandar um The Doors. The Doors não podia faltar, né? The Doors não podia faltar. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Yeah, love me two times. I'm gone away. Love me one time, baby. I could not speak, yeah. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Yeah, love me two time. I'm gone away. Oh yeah, I'm gone away. Oh, oh yeah. Love me one time, baby. I could not speak, yeah. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Yeah, love me two time. I'm gonna wait. Mas a gente podia fazer esse programa até a meia-noite aqui, né? Só com valeu, dela. Cris. Valeu. Bom, muito bom. Meu amigo Krieger. Opa. Eu deixo o meu beijo pra Lu, que ela não está aqui. Pô, já tá despedido, cara. Não é isso, não? 50? Ah, eu sei. Você me deu esse meu amigo Krieger, foi meio... Um tchau, viu? Você tá vendo? Eu ia pedir pra ela cantar mais uma, ele já tá despedido. Eu também senti uma despedida aí, você falou. Tipo, né? É, cara, mano, deu um meio que porra, Léo. Deu um start aí de tchau. Cara, mas é porque a pergunta que eu ia fazer pro Krieger é o seguinte: eu sei que o Krieger tá escondendo aí os projetos do John Arms. Ele falou aí do acústico, falou da música que tá remasterizando, mas eu sei que tem mais coisa aí, ele não quer contar pra nós. Tem mais coisas, mas estão pro segundo semestre. O segundo semestre tá cheio de coisas. Tem mais Pep, tem mais John. A gente vai deixar uns mistérios aí no ar. Mas no próximo a gente conversa mais. Não, beleza. Inclusive, tô sabendo aí que vai rolar uma festa irada do Pepe, que a gente não pode falar nada ainda, né? Por enquanto é só um spoiler mesmo. Talvez na semana que vem a gente já tenha alguma posição mais definida e a gente conta uma perninha. Certeza. E, por enquanto não. Hanna, e essa história aí de montando um aulas de música pra galera? Ah, sim, pois é. Eu dou um curso de marketing pra músico, né? Lá no IAT, no Instituto Alicerce dos Tambores. Mas agora eu também tô fazendo um projeto de vídeo, né? Pra dar umas dicas pra galera de banda, até assim, pô, na hora de criar a sua logo, o que você precisa saber, na hora de se posicionar, ou coisas pra você falar esteticamente, que a sua logo tem que ser visível, enfim, esses detalhes, assim, que parecem bobos, mas fazem muita diferença no final da sua divulgação. E também para você conseguir patrocínio, conseguir, né, que a sua banda tenha visibilidade, porque é um mercado que tem bastante tipo uma concorrência, porque para mim música não tem concorrência, mas em mercado, em business, a gente tem bastante concorrência. Então, fica aí, quem quiser saber um pouco mais, pode entrar no site alicercedostambores.com.br e ver o meu curso de marketing lá. Aí o seu curso de marketing, ele cai por terra quando você vai atender uma banda de metal extremo, né? Porque eu acho que nem ele sabe o que está escrito nas logos deles. Assim. Olha, já consegui salvar 3. Já consegui salvar 3. Rapaz. Que as logos agora são legíveis, porque realmente, cara, você pega o festival, você olha as logos, você fala, caramba, mas quem que realmente vai tocar? E assim, quanto mais pesado, mais ilegível, né? Não sei se é porque eu não consigo ouvir o som ou não consigo ler. Complicado de entender as coisas. É bem interessante o processo, né, Krieger? É. Você vê ali aquele bando de garrancho, assim, no... Mas ele reflete o som, né? Acho que essa sinceridade tá ali. Mas ele pode ser legível, ele pode refletir o som. Não, eu gostaria muito que fosse também. Fica mais fácil, né? Tem uns que tem até tradução embaixo, sabe? Você tem um rabisco embaixo, tem assim. Inferno da Morte, aí tá lá. Inferno da Morte, é ótimo. Vamos escutar mais uma? Vamos. Pra gente finalizar esse programa. Fechar com a M, pode ser? Rehab. É, claro, eu já ia perguntar, senão... Vou mandar aí. They try to make me go to rehab. I say no, no, no. Yeah, I've been black, but when I come back, you know, know, know. I ain't got a time, and if my daddy thinks I'm fine, he's trying to make me go to rehab, but I won't go and go and go. I'd rather be at home with Ray. I got 70 days. Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, I know I don't come in a short class. They try to make me go to rehab, but I won't go and go and go. Yeah, I've been in black, but when I come back, you know and know and know. I am got a time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab, but I won't go and go and go. Try to make me go to rehab, but I won't go and go and go. Yeah, I've been black, but when I come back, you know and know and know. Yeah, I am got a time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go and go and go. Valeu. Muito bom. Hanna, obrigado. Obrigada, Cris, pelo espaço. Sensacional. O espaço está sempre aberto. Aí, viu, pelo programa é nosso. Pelo programa e por abrir para a cultura. Hein? Valeu. Meu amigo violeiro da Tempestiva. Parabéns aí. Só que lá eu toco baixo. Né? Não, eu sei lá. Acho que deu para perceber. Né? É. Não, mas você mandou muito bem aí. Você e a Hanna estão com uma simbiose legal, né, meu amigo? Muito bom, muito bom. Obrigada, Cris. Obrigado vocês, espero vocês em breve de novo aí no programa. Só traz queria pedir pra quem puder me procurar no Facebook Hanna Moser, saber um pouco mais do meu trabalho, aí fica à vontade. Meu amigo Krieger, agora sim, agora é a despedida. Agora eu posso mandar um beijo pra Lu? Pode, bem. Com certeza. Pena não estar aqui, bela moça. Beijo pro meu colega do Pagode. Um grande abraço pro brother Cris, prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é meu, galera. Meu amigo Dovan, muito obrigado. Valeu, Cris. Segunda-feira, às 8, eu te espero aqui para mais um programa na Rota do Rock. Com certeza. Então, muito obrigado a todo mundo que ficou ligado na Rota do Rock. Semana que vem tem mais e vamos encerrar com o Deep Purple? Fechado. Ok. Yeah. Boa.